44, altitude aproximadamente de 300 pés. À sua direita e no marcador externo, ok? Ciente do tráfego, passando agora externo, visual com o campo. Já embaixado travado, confirmando? Passo travado, confirmando. Guarda apenas a pista livre. Ok, aguardando. Leve Quebec, Lula Livre, descida, reporte cruzando 2.500 pés. Reportará 2.500 pés. O Juliette vai afastar no chefe? Sete, cinco, quatro, no solo 5.3, livre direita, chama o solo 1.219. Alfa Vitor Juliette está autorizado, voo local, corredor forte até 20 milhas, 1.000 pés, decolagem no 7, curva esquerda, 119.8 controle, a torre em 118.95, acione 0151 Alfa Vitor Juliette. Torre 118.95 para prosseguir o Alfa Vitor Juliette. O 754 errou. O 754, portão 7, ingresso Juliette. Juliette com 754. Confirme. Bravo Intervalo, descendo 2,000 feet. UNH 1014, cleared final LS protocol established. Ok, clear down 2,000 feet, UNH 1014, clear ILS approach, no report established. Papa Papa Bravo Intervalo. Livre decolagem então, pista 17, o vento 130 graus com 09 nós, Juliette Índia Zulu. Pan 3144 no solo 55, livre direita, chama o solo em 1219. 1219, liberando a direita o TAN 3144. Vão para a Irada, senhora. Vai para a linha do litoral. Agradeço a colaboração. Muito obrigado. Ok. Solo, bom dia. Tá 3144. Bom dia, 3144. Reporte antes da Taxi Juliette. Reporte antes da Juliette, o 3144. Juliette Nizuru, decolagem Salvador 56, 1098, o controle, bom voo, até a volta. 98, boa volta, até a volta. Está no parque de Pitossu. Vai manter seu pré-voo no Iguatemi, nas proximidades da Vida Paralela, Iguatemi, Federação. Escuta do controle, Jete Romeu. Escuta do controle, Romeu. Controle Salvador, Juliette Nizuru. Juliette, Índia Zulu, prossiga corredor acionando meu pés, reporte no farol da barra. Juliette, autoriza Juliette, Índia Zulu, voar direto Cairu, 2500. Autorizado. Juliette, autorizado, 2500, reportar atingindo. Salvador, Petro, 3660, ready for descent. 3660, Scott Island, cleared by arrival, descend flight level 070. My arrival 070. Solicitado ingresso. Obrigado, boa tarde. Altax Web 5728, 150 a bordo, 3 horas e 15, alternando Salvador. O 728, observe o tanque está ingressando, após o tanque está livre até o ponto de espera. A torre 11895, ajuste 1014. 1014, após o tanque está livre, chama no ponto de espera, a torre 1295, 728. Vitor ainda, Juliette, prossiga. Decimal 80160. Ah, estou falando aqui, eu estou com o Bruno Alfa, 2 minutos da rota Torre, Vitor Alcântara. Wind November Alfa Ponte, interceptando final 17, altímetro 10014. Victorino Juliette, parte 4, reforço quando pronto para o táxi. Só o trip 5267 está pronto para o espelho acionamento, botão 1. No 01 está livre, chame táxi. Deixa eu chamar para o táxi, 5267. Então, Salvador, boa tarde, web 5728, estou no ponto de espera da 10 pronto. O MJET 5721 é autorizado a linha decolar pista no 0, vento no 40 graus com 08 nós. A linha decola da Wind Romeo complete final approach, call tower 118.95. 118.95, Papa Papa Bravo, Wind Romeo. 1600, prossegue 2000 pés, está autorizada final ILS, reporte estabilizado. Prossegue 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, gol no 600. Tower, good afternoon, Papa Papa Bravo, Wind Romeo, established on ILS approach. Ok, Papa Papa Bravo, India Romeo, altimeter 1014, continue your approach, expect to runway vacated, please. Bravo, India Romeo. Webjet 5728, decolado a 01-1098, controle, bom voo. 098, obrigado. Bravo India Romeo, these equipments look like Cirrus. Tamari, descendo 050. Ficou na mara 050, bom. Salvador, boa tarde, web 5728, decolado 1800. Jet 5728, boa tarde, o contato radar voa 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 5728. Salvador, Webjet 6721, na autorização para Salvador. Salvador Pena. Autorização Fortaleza. 6721, pronto, cópia? Autorizado 6721, Fortaleza 310, Pesolu 19. Decola pista 10, esquerda Momo Frote, 1198, 5052. Autorizado Fortaleza, Webjet 6721, nível 310, Upper Zulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, Promo Trove, chama controle 119.8, aciona 5052. 5052, chame posicionamento 3. Chamará posicionamento 6721. Que é o William November Alpha na terceira milha da final da Alpha 7. Quinhentos pés? Só está. Índia November Alpha, livre pouso, pista no 7, o vento no 40 graus com 08 nós. Índia November Alpha. Obrigado, pouso, Índia November Alpha. Fala, 35267, pronto para o táxi com 60 a bordo, 3h40, vitória. O trip está livre até o ponto de espera, 1895-1014. Livre até o ponto de espera, 1895-1014-5267. Salvador Ground, good afternoon, Papa Papa Bravo, India Romeo, runway evacuated via Delta. Destination is Apron 3? Apron 3. Clear taxiway Kilo. Taxiway Kilo to Apron 3, Papa Papa Bravo, India Romeo. Romeu Oscar Bravo, cópia. Decola 17, curva direita, 500 pés no litoral sul. Controle 119.8, a torre 118.95. Acione 0126. Autorizado de decolar sem parada, linha decola sem parada, vento no 40 graus com 09 nós. O triplo 5207, banho da Goa aproximadamente aí 1 milha para o externo. Excelente, além decola de imediato, 5267. Torre Salvador, boa tarde, gol no 600, 1 milha externo. Gol no 600, tráfego avistado, curto na aproximação, aguarda pista livre, embreia da Azul tomando posição para iniciar a decolagem de cabeceira 10. O trem já é embaixo travado? Vai estar travado, aguarda na autorização de pouso, gol no 600. Altímetro no 0, no 4, guarda apenas a pista livre. Entendi. 3566, boa tarde, aciona identificação, autorizado, a chegada da Mari, versão 060. Mari, versão 060. Romeu Oscar Bravo, Pátio da Bata, reporte quando pronto para o táxi. Andrew 660, descendo 2000 feet, clear to final left, protocol established. Ok, good. 3000 feet, report established, clear for left approach. Centro de informação Oscar, autorização para Aracaju. Noite 06, guarde cópia. Eu tenho down to 2000, right? Yeah, 2000. Ok, 2000, thank you. Doutor, olhou papapá, mais de 10 mil. Mais de 10 mil, meu prossiga. A próxima onda dentro de Manarina, cara, vai ingressar na venda do litoral e a Fox Proa de Vera Cruz para você sobrevoar. Gente, reporte no farol da Barra, Juliette Romeu. Farol da Barra, reportará Romeu. Abject 5728, Recife, 125, decimal 45. 2545, 5728. 4. 5267. 5267, boa tarde, contato radar sumo 400, após 2000 pés, direita, direto da El. Após 2000 pés, direita. Direto da EL. Quando possível, Leda, ou melhor, Bridge, trip 5267. Autorizado 360, via Peruíbe 50, Bidev, AP9 857, seguro, AP Zulu 6, e após conforme plano de voo, a decolagem da 10, direita da EL Leda, após Leda Bidev, 1198-5045. Segundo 600 no solo 08, direita 1219. Direita 1219, gol no 600. Trabalho, moto 924. Volo 924, adiciona identificação, autorizada a chegada da Mari, decimal 070. Ok, para o 070, o centro nos pediu 150 a nós, é isso? Afirmativa, agora número 5 na aproximação. Já te rompeu frequência livre para coordenar com os tráfegos locais. Frequência livre para coordenação, Romero. Afirmativo, Victor e Juliette aguarda apenas o eixo de decolagem livre, ok? Victor, Juliette decolada aos 1-0, tem condições de agilizar a curva esquerda para o cruzamento do campo? T566, da presente direto, TAP. TAP, da presente, 566. Gente, para o norte para o cruzamento do campo, alto, Victor Juliette. Juliette, o tráfego já liberou o eixo de decolagem, tem livre decolagem de pista no 7, o vento 120 graus com 08 nós. Victorina Juliette. Oscar Bravo Lima, tem capitão no 7. Matei, Oscar Bravo. Te avisou com o tráfego decolando agora no 7, o Minuano? Afirmativo, senhor. Já em reta no 7. Tem com o presente decolar já com o produto para o Tapuã, mantendo separação visual do tráfego? Afirmativo, senhor. Já decolando. Para o Tapuã, Oscar Bravo. 7h30 com 09. Nossa. Oi, o Vitor Indias Juliette. Decolando da 1-0 esquerda, Pucas de Pá. Controle em 1-98, acionando 5053, o 1754. Vitor Indias Juliette decolou aos 1-2. Confirma a intenção. Ingressando na perna do vento da 1-7, para retorno. Sente motivo técnico? Afirmo, senhor. 27, mantenha a separação, temos um Alfa Victor Juliette nos mantendo pro setor norte, ok? Ciente. Linha do litoral, transfere o controle 109.8, 130 Coagina. 109.8, bom voo. Tá bravo. Esse Alfa Victor Juliette vai manter agora a curva do litoral para o corredor forte, transfere 119.8, grato. Negativo, Alfa Victor Juliette, mantenha a minha escuta. Vai manter então para o norte, na sua escuta, Alfa Victor Juliette. Coluna 328 prossegue 2010, ajuste 1014, saliva LS, reporte estabilizado. Para 1014 com 1014 para 2000, coluna 328, mandado LS. Saus com 109. Cliente, Julie. Tower, good afternoon, this is 73660, we are about a mile to the other marker, landing here, down and lock. O Alfa Victor Juliette, transfere agora o controle 1098, um bom voo. Transferindo agora 1098, controle Alfa Victor Juliette, controle do corredor. Country 3660, continue your approach, expect to runway vacated, altimeter 1014. Ok, stand by for landing clear, 3660. Recife, 25, decimal 1. Bridge 251, obrigado. Quadro 089, Vitória, número 2, cópia. Sim, de November Alpha, tem um traço pousando agora no 7. Escuta do controle. Done, 3660, have the traffic inside, clear to land, runway 10, the wind is 130 degrees with 09 knots. Please land on a 10 down 3660, thank you. Victorino direto no solo usando 4, foi algum probleminha? Estimativo autorizado, porta pista livre. Apesulu 1-6, grupo, Apesulu 1-4, toquinho. Decola da 1-0, direita, Dael, Leda, após Leda, Bidev, 1-1-9-8, 5-0-6-0, Conselho 2-5-2-4. Voo 1-6-9-7. Leão na Asterisk 5-0, Bidev, Upper November 8-5-7, Porto Seguro, Apesulu 1-6, grupo, Apesulu 14, toquinho. A saída é da El, Leda, após Bidev, transponde a 5060, 1098 no controle. 060 no transponde, é liberacional, chame táxi. Vai chamar para o táxi. Solo Gol 1806, pushback acionamento, portão 612. Portão 6, autorizado, chame táxi 1806. Deve chamar para o táxi, Gol 1806. Azul 4089, corta. Autorizou Vitória 380, Periwhisk 50, decola 1-0, direita, Dael Leda Bidev, 1-1-9-8, 5-0-4-2, azul. Muito bem, Paulo, pronto, chame pronto, azul. Tá. O objeto 6721 solicita posto de acionamento, posição 23. Autorizado 6721 da UEM, chame táxi. Chama táxi 6721. Turn 3660 on the guard at 16, contact 121 decimal 9. 319, thank you. Ground, good afternoon, this is Turn 3660, runway vacated. Good afternoon, report you before July taxiway on Alpha. Stand by to enter April 1, turn 360. Okay, report before Juliet on Alpha taxiway, a report to enter to the ramp, turn 360. Salvador, como é que breve uniforme, a sua identificação, voo e bombe para a chegada bombe e reporte para a descida. Para a descida, poderia voar na rua do Leão, se ele está infectado, vamos falar na rua, postar no trânsito. Autorizado BOR, Mike Bravo Uniforme. Bravo, na sua uniforme. Coluna 24, da presença autorizada para o CERV 2366, descendo para 2510 com 1014 no ajuste. 2514 na proa do 366. 6 livre até o ponto esfera via Juliette Alfa. A torre 11895 ajustado 1014. Sente livre táxi via Juliette Alfa, ponto esfera 1119. 8 decimal 95, ajustado 1014, gol no 806. Agora distante. Reporte pronto para o fuxo, 3193. Zona decimal 9. Zona direita, 209, gol 1, 328. Gol no 697, curva esquerda para o 210, limite a magnética 110 Sincra. 97. Curva à esquerda, proa 210, limite a magnética 110 de Sintra. Esquerda 210, limite 110 de Sintra, 1697. 35491 no prossegue 4000 pés, com 1014 no ajuste. 4014. A torre na frequência 118.95, já tem o PAB? 11895. Um, 1806. Está no ponto de espera da 10. Uno 806, mantém o ponto de espera por gentileza. É, confirma apenas a alternativa e a autonomia. Então, vai manter o ponto de espera. A autonomia 0145 alterna Recife. 0145 Recife, ciente. Posso, Juliette, reporte quando pronto para o acionamento. Corrigindo, reposta quando pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, está 3566 passando Simbra. Baixar travado? Afirmativo. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, com no zero nós, está 3566. Livre pouso, está 3566, pista no zero. Torre Gol no 806, está confirmando, nossa autonomia é 0230. Afirmativo, 0230, muito obrigado pela informação. Visual com Airbus até na final da 10, o gol no 06? Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10. Ele pode usar o Tráfico Lima, tem Campinas 0180.